Apollo Salvador, uma boa noite, boa noite, sempre pra nós. Boa noite, 905, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, obrigado. Luna 606, sala 48, livre direito, chama sala em 121 na 219. Salvador, muito boa noite, está na 3152, formação Bravo, na sua escuta, autorização Maceió. Boa noite, 3152, informação Bravo correta, Maceió, eu já tenho 330 aprovado, prepare pouca transição cardíaca, guarde cópia, senhor. Afirmativo, guardando aí o 330, Pouca Caju, o 3152. Voo no 606, solo Salvador. Boa noite, Alfa, no 606. Boa noite, no 606, autorizado Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, 705, 606. Tanto 3152, pronto, cópia. Copia. Tanto 3152, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, via para o Whisky 58 até Orago, após direto. Nível de voo 330. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199.8, transponder 5561, tan 3152. Ativo autorizado, Maceió 330, Upwish 58 até Orago, após direto, saída Puca, transição Caju, 5561, transponder 198, controle de saída 3152. Protegimento correto, tan 3152, chame pronto para o Puca, seu número 12. Chama pronto para o push, 3152. Confirme? Vai chamar para o pushback, o 3152. Copiado. Boa 714, torre 1895. 1895, obrigado. Torre, boa noite, gol 1714, habilizado na X-Ray. Gol 1714, boa noite, ajuste no 0 no 3, reporta baixada travada. Já está baixada travada, uma milha para o Índia Serra. 1714, serei de pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso 110, 1714. Boa noite, Alfanel 62, tem que informação, Alfa. E258, desce para 2 mil pés, projeto TAP, reposto estabilizado. TAP 2000, acotamento. 29, livra, gol 1714. Gol 1714, de Bruna, Golf. Alfa 714 da Gol, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Autorizado Alfa, ingresso para a Juliette, Gol 714. Estabilizado, avistando o voo no 643. 643, complete, torre 1895, bom voo. 1895, boa noite. Voo no 643, muito obrigado. Torre, boa noite, Gol no 643. Gol no 643, muito boa noite, ajuste no 0 no 3, reporta baixado travado. Baixado e travado, avistado. Livre pouso na 120, Gol no 643. Um 714 autorizado, ingresso Juliette, portão 08. 10-08, Gol 1-7-4. 38 fazendo, transfere, passa 1-7-0 para 1-5-0, informação Bravo. S para 2 mil pés na chegada, bom, se está 3891, ajuste 1-0-3, reposta estabilizado do ILS. Ajuste 1-0-3 no ajuste, desce para 2 mil pés na chegada, bom. Sorizinho da presente, boa de dona. Não tem a prova de alguém, as vezes, não, né? Alfa Golf Novembro, Lagoinha. Gente, moderado. É o 389. 643, sala 01, nós chamamos sala 121, 219. 219, obrigado, boa noite, bora 643. Salvador, muito boa noite, Bruno 643, Bruno. Noite no 643, autorizado Alfa Juliette, portão 3, senhor. Alfa Salvador, boa noite, Altan 3152, posição meia dúzia, pronto para pushback até na mesa. Meia dúzia aprovada, 3152, chame táxi. Chamada para o táxi, 3152. Salvador, está 3891. Prossiga 3891. Possibilidade de liberar a restão de 209 em Pelon? Velocidade fica a critério, está 3891. É, então muito grato. Localizador, Oceaner 6258. 6258, complete a aproximação, torre 1895. Boa noite, Oceaner 6258, estabilizado no localizador do 10. Rosana 6258, muito boa noite, o ajuste no 013, a porta vai estar travado. quase travada no externo, Xanero 6258. Xanero 6258, está autorizado pouso pista 10, o vento 090 graus, 072. Autorizado na, o pouso na 10, pode só confirmar a intensidade do vento? O vento 100 graus, 08 nós. Gente, obrigado. Padrão, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, 3152, tem um bom voo. E autorizado o táxi de Apache Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, 95, participado de 13, já 3152, uma boa noite, conta mais. Boa noite, 96, controle. Boa noite, 96. Confirme se está recebendo marcações, Delta Mike Echo. Para 190, 190, número 3 na aproximação. A 2 agora para 190, tá 3891. Direito, chama Sola em 1921, 219. Direito, 219, obrigado, boa noite. Boa noite, o Xanero 6258 livrou instruções. Xanero 6258 autorizado via Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa e Juliette para 07, outra 6258. E aí, decolar, pista 10, vento 070, grau 099. Autorizado a alinhar e decolar da 10, até 315. 1895. Gol 1896, destino 013, reporte baixar travado. Salvador, 896. Pouso 1896, autorizado, pouso Cristiano 0, vento 080 graus, 089. 896, gente. 3152, decola 212, chama controle 119, decimal 8. 198, 3152, boa. Para cópia? Para cópia, gente, deve estar em posição 1. Copiado, Gol 1805, autorizado para Sierra Brava, November Tango, via Upper Zulu 10. Nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, controle 119 decimal 8, aciona 5556, Gol 1805. Gol 1805, autorizado Natal, nível de voo 370, apeso 10, decola da pista 10, curva à esquerda, Puka, transição Zipar. Controle 119, 8, telefone 5556, Gol 1805. Protegimento correto, Gol 1805, portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai, Ciclo 2 negativo, Aracaju, irá manter a saída. Negativo, mantém o perfil, 3-1-2. 9-1, a meia milha do índice Serra. Plano 3891, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, número 2 para pouso. 7, continue a aproximação, agora do pista livre 3891. Sola 896, sala 15, livre à direita, chama a sala em 121, décima 9. Direito 219, 896. Boa noite, 896, autorizado Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, por 612, 896. 2 e o Fresno no ITAP, 6212. 2891, no sol azul 7, livra direita, chama sol em 121, 219. Livra direita e chama sol 219, até 3891. Salvador, boa noite, tá 3891, Livrona, se escute. Boa noite, 3891, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa vai chamar para ingresso na Juliette, 3891. Aproximando da Juliette, eu tô 3891. Autorizado ingresso, portão 02, tá 3891. Portão 02, 3891. Paulo, gol 805, por certo, mané, posição 1. Portão 1 aprovado, senhor. Chame táxi, gol 1805. Autorizado, arrebata para o táxi, 1805. Puxando 6212, autorizado LS, reporte estabilizado. Tenente, autorizado LS, vai reportar 6212. Roberto, está por aí. Confirme. Roberto, está por aí. Negativo. Prossiga, senhor. Defesa 230, Parada Caju. Hotel 230, Caju, eu tenho aprovado. Informação em curso é a Charlie. O senhor está pronto para cópia? Pronto, prossiga. Paulo 7 no 4, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 230, Golf 677. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8. Transponder 5564, gol no 7 no 4. Autorizado. Nível 230, 2677, decola da 1-0, curva à esquerda, Pulca, Caju, 19-8. Controle acionado 5564, gol no 7 no 4. 5564, cotejamento correto, gol no 7 no 4. Portão 8, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Chama lá, aguarde. Gol 805 para o táxi, temos 114 bordo, autonomia de 2,50, alterna porta mesmo. Fortaleza 1 no 4, 250 copiado, gol 805, autorizado táxi à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0, 1 no 2, acabou de mudar para no 0, 1 no 2, no ponto de espera chama torre 118-95, no 805, tem um bom voo. 20 alfa, 1 no 0, no 2, ponto de espera 295, 805, obrigado. Salvador, boa noite. Boa noite, 05, ponto de espera no 0. Fulcão Norte 05, muito boa noite. Estou autorizado a alinhar e decolada, pista no 0. O vento 1900 graus, 07 hoje. A minha aí decola, pista no 0. Boa noite, 05. 6212, complete a aproximação, chame torre 1-1895. 18954, 62, boa. Oi, Salvador, boa noite. Bom dia, Xana 6212, estabilizado exército da ONU 0, desalcanço, baixar travado. Xana 6212, muito boa noite, hoje Xana 0. 1-2, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente, mantém aproximação, aguardando com 1012, 6212. Decoladas 30, chama controle em 1-1-9-8. Sim, chama no controle, Salvador, 1-1-9-8, gol 1-8-0-5, boa noite, obrigado. Xeré 6212, está autorizado o pouso que chama 0, vento 080 graus, 0-6-2. Gente, teve pouso 1-0-6212. Portão 8. Portão 8 aprovado, chame táxi, gol no 7 no 4. Chama lá. Salvador, muito boa noite, eu sou 1994, posição 06, nível 310 para Maceió, tem essa informação, Charlie. Boa noite, 994, eu tenho 350 já aprovado, Maceió, se a informação Charlie correta, copio 35, gostaria de rodar o 31. Não, pode copiar o 35, gol 1994. Então, gol no 994, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, via Aparuísque 58 até Orágua, após direto, nível de voo 350. Pistinhos 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-1-9-8, aciona 5571, gol 1-994. Então, quem é autorizado para o gol no 994 é Marcelo, nível 350, Aparuísque 58. Orago, depois direto, Maceió, cabeceira em uso, 1-0, curva esquerda, com perfeita Puca, transição Caju, controle de saída 1-1-9-8, transforma 5571, gol 1-9-9-4. 5571, com o atendimento correto no 994, portão 3, chama e puxa, pega acionamento. Orago, 1-9-9-4. ok. Solo Salvador, chame a 2-2-2-1-6-4. Trem 2-1-2, autorizado Alfa, chame para ingresso do Taxi Juliette nessa frequência já. Gente, Alfa, está autorizado, repórter Taxi Juliette, 2-1-2. Solo 1-7-1-4, pronto para o táxi, alterando Salvador, 2 horas, 1-3-4 a bordo. Solo 1-7-1-4, táxi aprovado via Pátio Índia, da ponto de espera pistão 0, ajustando 0-1-2. No ponto de espera da pistão 0, chame torre na frequência 1-1-8-95, 1-7-1-4, tenha um bom voo. Batilha para o táxi, 2-1-9-5, 1-7-1-4, boa. Puxa, né, 6212, de passagem ao Boeing da Gol em direção ao ponto de espera pistão 0, após ingresso na Juliette, portão 09, puxa, né, 6212. Gente, após a passagem do tráfego da Gol, ingresso na Juliette para o 09, 6212, puxa, né. Salve Salvador, muito boa noite, voo no 606, gente, na informação Charlie para autorização. Boa noite, no 606, e a informação Charlie correta, eu tenho Campina Grande, autorizado 390, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, o voo no 606. Voo número 06 autorizado a Sierra Bravo Kilo Golf via Zulu 10 até Nilma após direto nível de voo 390. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, controle 119.8, aciona 5574, Gol 1606. Gente, autorizado 390 para Campina Grande via Zulu 10 Nilma após direto. Decola da 1-0 com curva esquerda, a saída é a Puka, transição de par, controle 19-8, 7-4 atrás. 5574, protegimento correto, Gol no 606, portão 5, chame pushback, acionamento. Chama na Gol, também. Salvador, noite, Matheus. Prossiga, senhor. Autorização para João Pessoa. 7, informação em curso Charlie 370, tem aprovado, pronto cópia. Pronto cópia, senta já. Gol no 896, autorizado para Sierra Brava, Juliette Papá, via Upper Whisky 58 até Recife, após direto, nível de voo 370. Pista em uso 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5573, gol 1-896. Boa noite, 9-6, está autorizado nível 370, para João Pessoa, montar um plano de voo, a aerovia previsto 58, Recife, foi direto João Pessoa. Decola da 1-0, curva à esquerda, no, na saída Puca, transição Caju, controle 1-1-9, decimal 8, transforme 5573. 5573, cotejamento correto, gol 896, portão meia dúzia, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei, 1896, obrigado. No 714, decolar 24, 1, chama controle 119, decimal 8. 098, obrigado, bom domingo. Olhe, bom dia, no 714 da Gol, vai passar 2000 na Puca. 714, subiu ontem 230, sai da Puca, vigilância. 230, Puca, 714. Puca 084, good evening, sir, go ahead. Agora de Neuer, esta antena, we are ready for Madrid. Santan, I am sorry, I didn't copy your request. Yes, we are ready for... for start up and push our code 1 minute and 3 or 4 copy the stamp there. Roger, stand by for the copy of your clearance to Lima Echo Mike Delta, sir. Stand by. Europa 084, are you ready to copy? Yes, go ahead, 084. Europa 084, clear to Lima, Echo Mike Delta via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Intol. After Intol, you're cleared according to flight plan route, flight level 370, after takeoff runway 10, left turn on Puca departure and Zipar transition. Frequency of Salvador departure 119.8. Squawk 5555, Europa 084, we're back. Europa 084 is clear to Lima Echo by Delta, Madrid by Upper Zulu 10, Natal Upper November 873, Intol 370, Selvice left to Puca, Yamo Zipar transition. Frequency 119.8 and squawk 5555, Europa 084. readback is correct, you're up at 084, call me ready for push and start. Okay, we're going to start.